sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás no controle de tudo e de todos. Te vejo no trono. Misericórdias.